Você que é tão descrente, vive simplesmente em nome da ciência. Como em laboratório, perdido em pensamentos, fazendo experiência. E verdadeiramente a essa conclusão você jamais chegou. Pra este universo ser tão perfeito assim, existe um Criador. Deus criou o céu, também criou a terra e separou o mar. Fez para o sol o dia e para a noite a lua e tudo que aqui há. Não vou me importar se você me achar um tanto incipiente, mas posso te afirmar que tudo isso é obra de um Criador inteligente. Tudo é obra de Deus, tudo é obra de Deus. Se pode pesquisar, mas só vai encontrar um Criador inteligente. Deus criou o céu, também criou a terra e separou o mar. Fez para o sol o dia e para a noite a lua e tudo que aqui há. Não vou me importar se você me achar um tanto incipiente, mas posso te afirmar que tudo isso é obra de um Criador inteligente. Obra de Deus, tudo é obra de Deus. Se pode pesquisar, mas só vai encontrar um Criador inteligente.